Localizador Javistano 3520. 3520, completa a sinal LS, chama a torre 118, décima 95. 295. Azul 4216 no solo auge 26, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, 42, ok. Solo Salvador, bom dia, Azul 42, tudo bem, nível? 4216, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 42, ok. No tráfego já avistado, check 3, livre pouso, pista 10, vento variável com 02 nós. Taxa travada, 3520, autorizado, posto na 10. Salvador, aqui é a Carroça, novamente, ok? Não escuta. Informe-se, é posição 2, parte principal para posição Trinidad e parte 3. Sim, de Oscar, novembro, F2, é um bom dia. Obrigado, bom dia. É o 3520 no solo aos 30, libera a direita, solo 121, decimal 1. 21, obrigado. Solo Salvador, boa noite, é o 3520, livrando, você escuta? 3520, boa noite, prossiga Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 3520. avião 31 completa aproximação ILS, chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Avião 31, bom dia, tráfego já avistado, cheque o trem autorizado, pouso pistão no zero, o vento variável com 02 nós. Esse pode controlar, tem livre posto, na Avião 31. Solo, 3520? Sim, senhor. Não, tem ninguém para vacilar, a gente aqui no 03. Vou entrar em contato agora com a direção do aeroporto, senhor, só um minuto. Tá parado, aguenta. Tá 3520, a infra-aero já foi notificada. Ok, obrigado. Avião 31 no solo 36, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. Solo boa, táxi Alfa e Juliette para o portão 02. Pessoal, boa noite, senhor Gol, Nuno 73. Estamos com informação de área da posição 7, autorização São Paulo, Guarulhos. Boa noite, Gol, Nuno 73. A autorização será na 7-4, na 7-4. 2-1-1. Paulo Salvador, boa noite, Golo. Bom dia. Golo 173, informação Charlie na posição 7, autorização Guarulhos. Bom dia, Golo 173, Charlie, confere. Guarulhos tem 360 aprovado, faz cópia. Vamos, por favor. Golo 173, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, Viar para Zulu no 0, até Tango Bravo Eco. Nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da AEL, transição Mortiba. Controle 120 do sinal 8, aciona 5511 Gol 1173. Autorizou Guarulhos, nível 360, via presumo 10 Taubaté. Recolhe na pista 10, curva direita da El Mótima. O controle seria 120 do sinal 8, aciona 5511 Gol 1173. Gol 1173 é a saída da El Transição Mótima. Da El Transição Mótima, Gol 1173. Correto, número 73, portão 7, chame pronto para o pushback e acionamento. Chama nego, muito obrigado. Boa noite, Otá 3520, centro da Charlie, cópia Aracaju. Otá 3520, boa noite, Aracaju. 3520, Charlie, confere, Aracaju tem um 190 já aprovado. Pronto, cópia. 3520 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, via rota do plano de voo, nível de voo 190, pista em zona 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, após Puca voa Jamo, após Jamo direto Aracaju, controle 120 decimal 8, aciona 5507, tem 3520. 190, curva esquerda após Puca, Jamo, Aracaju, controle 108. Transponder 5507, o TAM 3520, está pronto para chegar aqui também. Protegimento correto, TAM 3520, portão 3 aprovado para chegar aqui no acionamento, chame pronto para o táxi. Agora. Para o táxi 7520, PAB de 175, alterando Recife 20 de 12, autonomia 7520. Recife 175-12-12. Afirmativo. Obrigado, Sandrei 520, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, Sandrei 520. Até o ponto de espera, vai para 18, Salvador, boa noite, é o 3520, pode ser pronto. 3520, autorizado a alinhar e decolar e pistão no zero, vento de 170 graus, 04 nós. DVLN, Prado 10, 3520. Para pushback acionamento na posição 7. Portão 7, aprovado pushback acionamento, gol 973, chame para o táxi. Autorizado, chamamos táxi, gol 973.